Cruzando o rio sob o poncho das estrelas, varando atalhos numa noite longa e fria. O frio é o medo que habita o fio da adaga, num contrabando onde o bando segue o guia. A morte ronda numa espreita silenciosa, que fale os olhos do peão conhecedor. A milicada de repente dá batida, mas chega tarde sobre o val do cruzador. A milicada de repente dá batida, mas chega tarde sobre o val do cruzador. E é lindo então de se ver na madrugada a tropa gorda neste rio claro nadando, oleando e cruza das estâncias correntinas, florão de gado que me vem de contrabando. Vai de escoteiro um negro guapo peleador, estampa rude dos confrontos nas estradas. Parece um cerne de a cavalo num tordilho, uma figura pelos outros respeitada. Parece um cerne de a cavalo num tordilho, uma figura pelos outros respeitada. E o tordilho lá das bandas da Argentina é um capincho nos caminhos deste rio. Ponteia a tropa por vaqueano e comandante, buscando a trilha que na margem já surgiu. E de lambuja na garupa do pingaço, bem agarrada na peitarra do negrão. Uma guainita fina flor lá de Corrientes, de contrabando pra uma cesta de verão. Uma guainita fina flor lá de Corrientes, de contrabando pra uma cesta de verão. Uma guainita fina flor lá de Corrientes, de contrabando pra uma cesta de verão. Graças, Juliano, e um grande abraço. Graças pela honra, Juliano Jaboski.